para tudo. Sente-se e descontraia. Começa agora Batido Musical com Alexander. Boa tarde, caros ouvintes. Boa tarde, daqui fala o Alex no Batido Musical com mais uma lista de músicas para vocês. Mais uma lista de músicas excelente. Uma lista de músicas que pretende ser mesmo muito, muito boa. E vamos começar com Tony Carreira. É melhor. E a seguir vamos ter Daniela Mercury com Nobre Vagabundo. E depois vamos ter Juanes com La Camisa Negra. Espero que gostem, caros ouvintes, porque este é um programa feito para si, a pensar em si. E mais nada. Por isso, sintonize-se. Não dá mais para ser assim. Nós vivemos cada um por si, lado a lado com ninguém, só fingindo que está tudo bem. Não dá mais para disfarçar, um de nós tem mesmo que falar. E cara a cara vamos decidir qual a vida que queremos seguir. Ou fazemos reviver o sentimento que ainda se tem. Não há mais nada a fazer, sabemos bem. Vamos tentar novamente, senão tu e eu. É melhor dizer adeus. Só perto do fim, juntos mas na solidão, acomodados nesta condição. Não dá mais para continuar, onde nós tem mesmo que gritar. E frente a frente vamos assumir o caminho que queremos seguir. Ou fazemos reviver o sentimento que ainda se tem. Não há mais nada a fazer, sabemos bem. Vamos tentar novamente, senão tu e eu. É melhor dizer adeus. Vamos salvar para sempre este amor teu e meu. Ou é melhor ser Deus.

desde que tú te fuiste, yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde. Y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber el veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. E agora, caros ouvintes, vamos continuar com música e vamos continuar com Marc Anthony com Tragedy. Depois vamos ter Jennifer Lopez com Que Hiciste. Ela está a perguntar o que é que vocês fizeram. Eu quando percebo, eu tento traduzir. Agora o que está em cima é que é um caso mais sério. E depois Carlos Neves com Mas Quem Será o Pai da Criança? Quem será o pai da criança? Vamos ao instituto fazer o teste de ADN, porque toda a gente quer saber quem é o pai da criança, caros ouvintes. Neste sábado de sol, neste sábado de verão, vamos descobrir quem é o pai da criança. Por isso, sintonize-se. But oh, no. esto soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras, porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno. Porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente. ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza. Hoy escrito entre mis versos, no escucharé palabras de arrepentimiento, ignoraré sin pena tu remordimiento. Mañana olvidaré que ayer yo fui tu fiel amante. Mañana ni siquiera habrá razones para odiarte. Yo borraré todos tus sueños de mis sueños, que el viento arrastre para siempre tus recuerdos. Sintonizado no Sul Antena Web. Na minha rua mora uma sopeira, tem 20 anos e ainda não namora. Na minha rua mora uma sopeira, tem 20 anos e ainda não namora. Aqui há dias apareceu inchada, ai coitadinha, está perto da hora. Aqui há dias apareceu inchada, ai coitadinha, está perto da hora. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será o atrevido que nesse dia pela porta entrou? Mas quem será o atrevido que nesse dia pela porta entrou? Maldita a hora que a patroa descobriu, o malandro do patrão com a sopeira dormiu. Maldita a hora que a patroa descobriu, o malandro do patrão com a sopeira dormiu. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. E agora vamos ter o quê? Vamos ter os anjos. Há de haver onde começar, é verdade. E eles dizem bem, há de haver onde começar. E depois vamos ter uma voz excelente, uma voz magnífica. Vamos ter Carlos Ponce com Rezo. E depois Ritual Tejo com Nascer Outra Vez. 1, 2, 3, vai nascer outra vez. Espero que vocês gostem destas seleções musicais que até agora têm sido mostradas e tudo aquilo que vai vir daqui para a frente. Vocês são a nossa razão de existir. Portanto, sintonize-se. Eu seria para ti a fuga da solidão e amanheci em ti para a noite afastar. Já saber o que é sentir que estás dentro de mim. Há de haver onde começar, há de haver como ver e respirar o amor que já é, que está entre nós. Yeah. Há de haver a ver, a te ver. és para mim certeza na confusão. Acalma na tempestade e paz no coração. Amava-te assim, por já saber o que é sentir que estás dentro de mim. Há de haver onde começar, há de haver como ver e respirar o amor que já é, que está entre nós. Há de haver tempo para aprender, há de haver horas para te pertencer e mil anos para te amar. Hei de estar por aqui, hei de sempre abraçar-te, agarrar-me a ti. Tempo a passar, hás de ter amor para ficar. Há de haver onde começar, há de haver como ver e respirar o amor que já é, que está entre nós. Yeah. Há de haver por eso rezo que tú de mí te enamores. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. Continuando com a música, vamos ter... Quem é? Vamos ter, exatamente, Evanescence com Going Under. Vamos ter Eminem com Lose Yourself. E vamos ter Gabriel, o Pensador, com 234, semeia 78. Eu acho que estas músicas, acho que vocês nunca as ouviram na rádio. Portanto, é a primeira vez que vocês estão a ouvir isto. Pelo menos no batido musical é... Portanto, sintonize-se, caro ouvinte. Não se esqueça que isto é seu e todos nós somos seus. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried. Screaming, deceiving and bleeding for you. And you still won't hear. Time I'll save myself. Maybe I'll wake up for once. Not told and today defeated by you. Just when I thought I reached the bottom, I

vamos, vamos para mais uma rodada do batido musical. Vamos, vamos começar com quem agora? Esta terceira série de 3, ou quarta, ou quinta, ou sexta, já nem sei. Porque isto aqui faz-nos perder a cabeça. Vamos começar com Maroon 5 e Rihanna, com If I Never See Your Face Again. Depois vamos ter Bill Medley e Jennifer Warnes, com Time of My Life. E depois vamos ter Delfins com Sou Como um Rio. Eu não sou bem como um rio, sou mais como um mar. É isso que eu sou. Mas, porque sou imenso. Mas sou um mar que vos faz navegar dentro do batido musical. Eu estou poético, caros ouvintes. Muito poético. Portanto, sintonizem-se. Saw the writing on the wall, and we felt this magical melody. I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear it's the truth, and I hope it'll be good. Eu sempre gostei de ti, eu sempre te conheci, nunca pensei que me deixasse só. Eu sempre te procurei, eu nunca te abandonei, nunca pensei que te sentisse só. Só como eu, vivo só para ti, morrendo só para te ver. Só como eu, que acaba ao pé de ti, foi sempre assim. Muito bem, caros ouvintes, muito bem. Eu queria aproveitar para dizer uma coisa. Tenho uma má notícia, neste caso uma má notícia para lhes dar, mas não é uma notícia completamente má, se eu posso dizer assim. O que eu tenho para lhes dizer é que, primeiro, chegou a hora da despedida. Chegou a hora da despedida e vamos ter mais duas músicas. Neste excelente programa, neste batido musical, nesta excelente rádio. O que eu tenho também a acrescentar é que, infelizmente, por outras razões mais pessoais, mas também profissionais, eu vou ter infelizmente que abandonar o programa, o batido musical. E queria aproveitar para dizer que vocês, como ouvintes, foram do melhor que eu alguma vez consegui ter, mesmo sendo inexperiente. ou mesmo sendo a primeira vez, sei que tive pessoas que gostaram de me ouvir. Aproveito também para dizer que adorei trabalhar nesta rádio, gostei muito de trabalhar nesta rádio, gostei muito do desafio e gostei muito de conseguir conviver com esta imensidão, com este estúdio, com esta calorosa recepção das pessoas. Gostei muito de estar aqui. Infelizmente, mais propriamente razões pessoais me impedem de continuar neste programa e de continuar a fazer, pelo menos para já, alguma coisa pela rádio. Eu queria aproveitar e dizer que ficarão sempre vocês, mesmo que eu nunca os tenha visto, não é? Mas sei que acompanham, ficarão sempre no meu coração. E não queria que isto fosse um adeus, mas talvez um até logo, ou um até já. Queria que vocês soubessem que foram muito especiais para mim e quero-os desafiar a que continuem aqui com a Antena Web e com os outros programas da Antena Web, porque sinceramente esta rádio, para além de ter a sua excelência, é uma rádio que promete, é uma rádio que chegará longe. Para já, pelo menos eu digo isto, para já infelizmente o meu caminho acaba por aqui. Espero que vocês consigam entender e consigam então dar-se sem mim, entre aspas, que não deve ser muito difícil porque eu sou chato. Um beijinho grande a todos vocês, um grande abraço e um grande abraço também a todo este pessoal da rádio e portanto até à próxima. Num ambiente um pouco mais tristonho, vou nomear as últimas duas músicas. Primeiro, Mónica Sintra, E Eu Esqueci de Lembrar de Mim. E por fim, e é com esta diva que infelizmente me despeço, não é? Mas é com uma diva e a quem eu lhe vergo o chapéu, ou lhe tiro o chapéu. Celine Dion com I Drove All Night. Caros ouvintes, foi um excelente prazer trabalhar com vocês. E não se esqueçam nunca, sintonizem-se. Beijinhos e abraços a todos. E até sempre. Meus desejos, eu respiro e sinto. mentir. Eu esqueci de lembrar de mim. Eu não vivo mais se eu souber que não vou ter. Teu abraço, os teus beijos, tu sacias meus desejos. One heart.